você for embora, eu vou fingir não ver. Vou fazer de conta que dá pra esquecer todos os momentos, todos nossos sonhos. Baby, não me dá, não dá pra apagar o que aconteceu. Vou deixar o tempo te provar que eu faço qualquer coisa pra reconquistar você. Da nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Senhor Portal do Arrocha. Oh, sucesso. Se é pra fazer sofrência, deixa com quem tem experiência. Você tentou dizer e eu não quis ouvir. A verdade é que eu me iludi. Só pensava em ficar do seu lado. Você se lembra? Quis fechar os olhos para não chorar, mas eu já sabia ler o seu olhar. Todo nosso sonho só pertence ao passado, eu sei. Da nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Puxa, me 10 pra beber.